Família, força firmemente fortalecida. Fulano fica frio, falou fino, fica ferida. Funções, ferante formando, ferreiro, faxineiro, funileiro, freestyleiro. Faladores falarão, fete da futilidade. Firmão, fatalmente formarão falsidade. Feio, ferrado, furado, ferrou. Fez fortuna, ficou famoso, funcionou. Fome, fatalidade fabricada. Favela, faça figas, fique firme, fechada. Fazendo fofoca, farsa, faz favor. Fraqueza frequente, furada, fedor. Fauna, flora, folhetim florestal. Fábricas fazem fumaça, fracasso, fiasco funcional. Fomos fracos, falhamos. Falência financeira fomentou falecimentos. Facilitamos futuro. Filhos flagelados, folhas, flores, frutos fragilmente fadigados. Formulemos fórmula fertilizante, federação, festa, feriado, farra, fanfarrão. Francamente, facilidade faz fumante, faturamento, fantasia fascinante. Fascinorás, faceta feia, fonte febril. Farpa, faca, foice, forca, fuzil. Fé, fortaleza, fundamento, fantoches fogem, fuga, fictícia, fingimento. Fascismo, fanatismo, figurões, fanfarrice. Falcatrua, frieza, fila da putice. Finja fielmente fazer força, foragido. Favelado, fichado, fadado, figura, fudido. Foi farinha, faz farofa, foi feijão, faz feijoada. Fibra, faz façanha, fundação, felicidade fecundada. Fôlego, fiquei foda, fala flow. Firmeza, função, fui, formou. Fluência, flutuante, fulminante, falei. Foco, força, fé, fenômeno, foda-se, filosofei. Favelado, fusca, figurão, Ferrari, figurão, fatura. Favelado, fali, formarão facções, foge, fi. Ferro, fogo, furo, ferimento, funeral, fatality.